Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre as bases da criação literária. Na verdade, a literatura, antes disso, antes de começar a aula, um aviso depois, no final. Vamos tentar responder a algumas perguntas, de maneira que, por favor, mandem as questões para o e-mail livros@sedete.com.br. Bem? Bem, na verdade, falar de literatura para mim é um prazer muito grande, porque a literatura ela é um dos amores mais antigos que eu tenho, não é? Um dos amores mais antigos e mais constantes da minha vida. E vamos tentar fazer neste curso aquilo que nós nos propusemos, né? Fazer um curso à contracorrente. Um curso que vai, sob muitos aspectos, contra aquilo que hoje se fala sobre, literatura, sobre criação literária. Eu e muitas outras pessoas, estudiosos, achamos que a literatura, nos dias de hoje, ela sofre de três grandes problemas. Na verdade, mais do que problemas, são três vícios, né? E quando eu me refiro ao termo vício, quando eu uso o termo vício, eu não me refiro apenas a um defeito ou uma imperfeição grave, né? Mas eu me refiro a uma degradação e a um processo de decadência. De fato, nós sentimos isso, não só na literatura brasileira, mas na literatura em geral. É evidente que nós, não estamos falando aqui de absolutamente todos os escritores, todos os críticos literários, ou todo mundo acadêmico, né? Não. Claro que há exceções, mas estamos falando da maioria, né? E eu diria, inclusive, que há muitas décadas, o exercício de produzir literatura ou de analisar literatura, está impregnado desses três vícios. Vícios, aliás, que um estudioso da literatura, que é o Tisvetan Todorov, vícios sobre os quais ele comenta num pequeno livro que ele lançou e foi traduzido aqui no Brasil há 1 ou 2 anos, talvez um pouco mais, não me recordo, chamado A Literatura em Perigo. É um livro muito interessante, com o qual eu não concordo integralmente, mas que tem o mérito de discutir sobre esse beco sem saída, né? Esse beco aparentemente sem saída ao qual nós chegamos. E o Todorov diz que esses vícios, seriam três. Em primeiro lugar, o formalismo. O que é o formalismo? É essa ideia, ou essa tendência, de que as formas artísticas elas se bastam a si mesmas, em detrimento dos seus próprios conteúdos, né? Elas podem, se sustentar, sozinhas, apenas pela sua forma. No caso da literatura, exclusivamente graças ao idioma, né, graças às palavras. O segundo vício seria o niilismo, a negação ou a recusa, de crenças ou convicções com os seus respectivos valores morais ou estéticos. E de fato nós percebemos isso na literatura contemporânea. É como se fosse impossível nós oferecermos respostas consistentes para a vida, ou pensar de maneira positiva sobre a experiência do viver. E o terceiro vício, que se somaria ao formalismo e ao niilismo, seria o solipsismo. Quer dizer, que na verdade é uma exacerbação do egoísmo, uma espécie de uma egolatria, e também a ideia de que o que existe efetivamente é o eu, e as sensações, as suas próprias sensações. E que fora do eu e das suas próprias sensações, a realidade não passaria de um conjunto de impressões que não teriam vida própria. Esse terceiro vício, ele se manifesta na literatura contemporânea, inclusive pela maneira exacerbada como usa-se, por exemplo, o narrador em primeira pessoa. Hoje, todos os escritores, quase que a absoluta maioria, eles escrevem em primeira pessoa e fazem narrativas que são, acima de tudo, narrativas autobiográficas, como se o seu próprio eu fosse o que de mais interessante poderia existir para os leitores. Então, quando eu escrevi na ementa desse curso que ele seria um curso a contracorrente, eu realmente não menti, nós vamos nos contrapor a essas tendências. E dentro do campo da teoria literária, nós procuraremos mostrar que esses três vícios só serviram até hoje para transformar a literatura e grande parte da crítica literária num palavrório cheio de malabarismos, mas que gradativamente se esvaziou de conteúdo. Aliás, sobre isso, o Todorov tem uma expressão muito interessante. Ele diz que esses três vícios, ele não usa a expressão vício é minha. Esses três vícios aprisionaram a literatura num espartilho asfixiante, feito de jogos formais, queixas niilistas e um umbiguismo solipsista. Ou seja, é uma radiografia em três expressões muito claras de grande parte do que se produz hoje na literatura brasileira. A literatura está corrompida, está desconectada do mundo, da realidade. Ela só consegue falar de si mesma, ou então transmitir lições de egoísmo ou de desespero. A grande personagem da literatura contemporânea é a própria literatura. E grande parte, e os escritores que produzem literatura desse tipo, eles realmente acham que eles estão fazendo o melhor, que eles são absolutamente geniais. Agora, para que nós possamos começar a refutar esses vícios, nós devemos nos perguntar, antes de mais nada, o que é a criação literária, Basicamente, a criação literária é uma tentativa de recriar a realidade por meio da utilização de um determinado idioma. Falando em termos muito simples, a literatura é isso. E esse processo, de recriar a realidade, por influência da poética de Aristóteles, nós o chamamos de mimesis. Mas a literatura também também pode ser definida por uma outra expressão que infelizmente foi esquecida, que é a diégese. Ou seja, uma narração ou uma rememoração baseada numa narrativa na qual nós utilizamos como eixos, o espaço, o tempo e os personagens. Na verdade, nós poderíamos dizer que há uma grande disputa que remonta ao tempo de Aristóteles, sobre esses dois termos, mímesis e diégese. E essa disputa ela permanece para alguns ainda hoje como uma questão a ser resolvida. E a grande pergunta é: o que deve fazer a literatura, ou o que a literatura consegue fazer? Se nós pensarmos que a literatura é mímese, então a literatura deveria mostrar, deveria efetivamente recriar a realidade. Se nós pensamos que a literatura é diégesis, então ela deveria apenas narrar. Ela deveria dizer, ela deveria mostrar a realidade por meio da forma narrativa, ainda que de uma maneira, claro, diferente daquela em que a realidade de fato acontece. A grande questão é essa, quer dizer, a poesia e a prosa, elas poderiam realmente imitar os seres humanos em ação? Alguns acreditam que sim, e acham que as palavras, os signos linguísticos, eles podem efetivamente reconstruir a realidade. Mas, na verdade, uma obra literária é sempre uma narração que relata ou representa, não no sentido de propriamente de encenar a realidade, mas no de contar o que supostamente ocorreu ou que poderia ter ocorrido, e que relatado adquire, por sua vez, uma nova característica quando é lido pelo leitor. A poética contemporânea, a poética, digamos, modernista, formalista, ela acredita que prosa e poesia são estruturas puramente, exclusivamente verbais. E ao defender tal ideia, elas excluem a dimensão cognitiva da literatura. Ou seja, a poética contemporânea pretende eliminar a relação que toda obra literária tem com a realidade, como se fosse possível criar-se um mundo à parte. Uma das justificativas para essa maneira formalista de pensar é que, ao se libertar do trabalho de representar o mundo, o artista, teoricamente, poderia construir a obra perfeita, que se basta a si mesmo. Mas isso, na verdade, não passa de uma visão idealista. É uma ideia que não passa de uma ficção, é uma tolice. Porque toda obra literária, toda construção poética ou romanesca é representação do real, é representação da realidade. Toda obra literária é uma forma de percepção da realidade, é uma forma de memória, é uma forma de juízo ou de raciocínio sobre o real. Ou uma forma de se construir mundos imaginados, mas também a partir do real. Assim, ainda que o escritor acredite ser um verdadeiro criador, ele, na verdade, é apenas um narrador. Ele não pode arrancar a sua obra do nada. É impossível. No máximo, ele é um recriador. Essa ideia do artista como um criador absoluto, que é uma ideia de onipotência também, né? Quer dizer, ela nasce desse solipsismo, dessa maneira solipsista de olhar para si mesmo. E, na verdade, isso revela que os escritores, eles cada vez mais se esquecem de que a literatura, ela é apenas o reflexo do poder evocativo da linguagem. Não por outro motivo, as grandes obras literárias se esforçam exatamente para se afastar da linguagem coloquial, da linguagem usual, e tentam recriar a realidade utilizando signos que, unidos, depois ativarão a imaginação do leitor. Então, de fato, essa tão defendida autonomia da linguagem, ela, na verdade, é apenas aparente. Por quê? Porque a linguagem, ela cumpre um papel mediador entre a imaginação do escritor, que cria os mundos ficcionais, e a imaginação do leitor, que recria os mundos que o escritor lhe oferece. De fato, se nós olharmos para toda a literatura universal, nós vamos perceber que parece existir uma capacidade constante de expansão do universo dos mundos imaginários. Mas nós não devemos nos enganar. Essa aparência de infinitude, ela de fato, ela é apenas aparente. Por quê? Porque a literatura está indelevelmente ligada à realidade. E sempre que ela tenta se desligar do real, ela se transforma no que eu já afirmei aqui, um jogo vazio de palavras. Agora, é evidente que os escritores lutam para renovar constantemente o poder evocativo da linguagem. E, de fato, aqueles que são grandes escritores, os escritores mais geniais, eles realmente conseguem fazer. E fazem pagando um alto preço à realidade. Se nós formos ver os grandes clássicos apenas do século XX, né, como A Montanha Mágica, ou Em Busca do Tempo Perdido, ou Ulisses, né, nós vamos ver que no interior dessas obras não há apenas narração, mas há lirismo, há argumentação, há recursos inclusive típicos da dramaturgia, né? E há também recursos exclusivamente narrativos, digamos. E são eles, todos reunidos, que conseguem transformar essas obras no que elas são. Se nós falarmos de outra forma, para tornar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer, há uma regra a qual os escritores necessariamente devem sempre obedecer, uma regra da qual é impossível fugir. Para criar novos mundos literários, os escritores precisam incorporar aos seus escritos doses crescentes de realidade. Quanto mais eles incorporam as suas obras, as diversas, as diferentes experiências do homem, mais essa obra se torna genial. Não se trata apenas de trabalhar com signos linguísticos, mas se trata principalmente de inserir conteúdo, de aprimorar a relação da obra literária com a realidade. Não por outro motivo, um dos maiores escritores, pelo menos é um dos meus preferidos, que é o Henry James, que não escreveu apenas ficção, né, mas também tem vários ensaios nos quais ele reflete sobre a criação literária. Num desses ensaios, chamado A Arte da Ficção, ele tem um trecho que eu considero clássico, para se entender aquilo que nós estamos dizendo. Se vocês me permitem, eu vou ler esse trecho. Henry James diz que a experiência nunca é limitada e nunca é completa. Ela é uma imensa sensibilidade, uma espécie de vasta teia de aranha da mais fina seda, suspensa no quarto da nossa consciência, apanhando qualquer partícula do ar em seu tecido. É a própria atmosfera da mente. E quando a mente é imaginativa, muito mais quando acontece de ela ser a mente de um gênio, ela leva para si mesma os mais tênues vestígios da vida. Ela converte as próprias pulsações do ar em revelações. Ou seja, tudo se resume à experiência. Um escritor que pouco viveu, um escritor que de alguma forma não se relaciona com a realidade, se é que isso é possível, né, ele jamais será um bom escritor. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Num outro trecho, o Henry James diz que a província da arte é toda a vida, todo sentimento, toda observação, toda visão. Ou seja, não há como escapar do real. Mas vamos nos questionar mais uma vez, né? Se de fato é assim. E para responder a esse questionamento, eu separei dois exemplos que não se relacionam com o mundo literário, mas com o mundo da música. Duas histórias muito curiosas, muito interessantes. A primeira história é sobre Rossini. Dizem que num determinado dia em que o Rossini estava compondo, ele, por um descuido, introduziu a pena não no tinteiro, mas num vidro de remédio. E é claro, quando ele foi novamente escrever na partitura, aconteceu um borrão. E surpreso com isso, né, por essa falta de atenção, ele, no entanto, olhou para aquele borrão. E aquele borrão deu a ele, então, a ideia de fazer uma mudança nas notas. Né? E ele considerava que isso, que essa escolha, nascida de um acaso, talvez, né, tinha sido uma escolha muito melhor. E um outro exemplo é também de um compositor, né, que é Verdi. Dizem que quando ele estava fazendo os últimos ensaios para a primeira apresentação da ópera Rigoletto, parece que horas antes da ópera ser encenada, ser apresentada, o tenor teve um chilique, porque achou que a soprano, os outros cantores, tinham áreas melhores para cantar, para mostrar toda a sua virtuosidade. Né? E disse então que ele estava se recusando a cantar. E o Verdi não teve dúvida, ele pegou a partitura e compôs uma ária em questão de minutos. E essa ária acabou se tornando uma das áreas mais famosas da história da ópera, que é a ária La Donna e Mobile. Bom, essas duas experiências, elas nos fazem refletir sobre a criação artística em geral. Quer dizer, o que elas nos mostram? Elas nos mostram que esses compositores foram privilegiados pelo acaso, pela coincidência, pela graça divina, né? Bem, eu considero que todos esses elementos são possíveis, né? Eu não desprezo nenhum deles. Mas a verdade é que se esses dois compositores apenas dominassem os seus códigos de expressão, se eles apenas dominassem as regras da composição musical, eles não teriam conseguido produzir arte da maneira como eles produziram. Essas duas dificuldades, digamos, que eles enfrentaram, seriam dificuldades praticamente insuperáveis. E, no entanto, eles se saíram bem. E se saíram bem porque, não porque só eles Eles conheciam bem as notas musicais, mas porque eles tinham uma múltipla, uma variada experiência em relação à própria vida. Voltando agora à questão da teoria literária, essa poética formalista, ela também fez com que gradativamente a própria teoria literária se afastasse das outras disciplinas da área de ciências humanas e da própria ciência. E, no entanto, o que nós percebemos é que a análise de um texto, ela não pode estar desvinculada de todos os campos das ciências. Na verdade, a pesquisa do teórico de literatura e do crítico literário, ela é uma pesquisa necessariamente interdisciplinar. E isso se deve também àquilo que nós estamos dizendo desde o início da aula. Se deve ao lugar central que a linguagem ocupa na realidade, na vida do homem, no seu dia a dia, em todas as suas relações. Assim, quando nós falamos de literatura, diferente do que se ensina hoje nas universidades, né, ou pelo menos em grande parte das universidades, nós temos que sair do campo específico da teoria literária ou da linguística e abandonar aquilo que não passa de uma arrogância epistêmica e procurar ajuda junto às outras ciências. Todas as ferramentas no estudo da teoria literária são importantes. As biográficas, as psicológicas, as históricas, as geográficas e linguísticas também. E por que é assim? Porque a literatura, ela não apenas nasce do real, mas ela também pretende refletir sobre a experiência humana e pretende compreender a experiência humana. E a literatura não vai conseguir desempenhar essa função sozinha. Todorov diz com muito acerto que, da mesma forma que a filosofia e as ciências humanas em geral, a literatura é pensamento e conhecimento do mundo. Então percebam, ela não apenas, a literatura não é apenas um reflexo do mundo, mas ela também é uma reflexão sobre o homem. Todorov diz literalmente, o escritor é aquele que observa e compreende o mundo em que vive, antes de encarnar esse conhecimento na forma de histórias, personagens, encenações, imagens e sons. Ou seja, nós estamos inseridos no real. Estamos inseridos na realidade. Nós tocamos, nós cheiramos, nós ouvimos, nós vemos as coisas. E a única razão para a existência da literatura é que ela tenta representar a vida. Se a literatura não for isso, então ela não é mais nada. A literatura é uma impressão direta e pessoal da vida. Da vida como um determinado escritor a vê. Portanto, é impossível produzir literatura sem um agudo senso de realidade. E é neste momento então que nós entramos para falar em termos didáticos, né? No primeiro ponto da nossa aula, né? Que é o real. O real visto sob a perspectiva de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset desenvolve num livrinho de 1914, chamado Meditaciones del Quijote, uma ampla reflexão sobre essa relação do homem com a realidade. E nós, na verdade, é no texto que abre o volume. E nós usaremos essa reflexão de Gasset para falar sobre a relação entre a realidade e a criação literária. O Gasset diz que o que se copia do mundo não são tanto as coisas, mas o modo como elas acontecem. Percebam que voltamos àquela questão inicial entre mímesis e diégeses. E ele tem razão, pois o homem sempre vê a si mesmo e a realidade, levando em conta o projeto e a ideia que ele tem de si mesmo e da vida. Há um filtro aí. E um dos grandes exercícios exigidos de quem quer se tornar escritor é exatamente saber utilizar esse filtro. Utilizar esse filtro de maneira a conseguir enxergar a realidade de acordo com uma perspectiva que não é a sua. Um escritor que só consegue enxergar a realidade da forma como ele próprio a vê, jamais será um grande escritor. Ele só conseguirá dar verossimilhança à sua obra, ele só conseguirá tornar a sua obra convincente se ele conseguir criar diferentes pontos de vista. E para conseguir isso, quer dizer, para conseguir reelaborar a realidade dessa maneira, ele necessariamente precisa ter uma vasta experiência de vida, uma vasta experiência com a realidade. Todorov diz que quanto menos uma personagem se parece comigo, né? Agora é claro, falando do ponto de vista do leitor, né? Quanto menos uma personagem se parece comigo, mais ela amplia o meu horizonte, mais ela enriquece o meu universo. É exatamente isso que a grande literatura, a literatura realmente genial, é exatamente isso que a grande literatura faz. Ela enriquece o universo dos seus leitores. Assim, o que uma obra literária nos dá, uma verdadeira obra literária, é inclusive uma nova capacidade de comunicação com os seres e com as realidades que são diferentes de nós. E é por esse motivo que o Todorov tem um pensamento muito interessante. Quer dizer, na opinião dele, a literatura se aproxima mais da moral do que da ciência. E é verdade, eu particularmente concordo com ele. Porque o horizonte último da obra literária pode ser a verdade, pode ser a busca da verdade. Mas é o amor. Mas é principalmente o amor. E nós já vamos explicar isso. Quer dizer, o amor visto como a forma suprema, a forma mais importante de ligação humana. E nesse ponto, ao falar sobre essa questão do amor, é muito interessante como o pensamento de Todorov e do Ortega y Gasset se aproximam, né, apesar de terem um século de diferença entre os dois, um século separando esses dois autores. Gasset disse: "Eu sou eu e minha circunstância", né, essa frase que já se tornou quase que um chavão, né, quase que um lugar comum. E é como se ele dissesse: "Eu sou eu e minha realidade". E ele diz isso porque ter plena consciência da sua própria circunstância permite ao homem não só conhecer mais a si mesmo, mas também render o máximo da sua capacidade. No entanto, essa frase memorável do Ortega y Gasset, ela é já quase o final da reflexão que ele desenvolve nesse texto que abre o Meditaciones der Quijote. Esse texto todo, toda a parte que antecede essa situação, ele é uma aula sobre como olhar o real, sobre como olhar a circunstância, de como se relacionar com o real. E esse longo raciocínio do filósofo espanhol, ele se aproxima do pensamento de Todorov, né? Na verdade, é o inverso, né? Todorov é que se aproxima de Ortega y Gasset, exatamente por isso, por essa defesa da necessidade de se amar à realidade. Eu vou fazer uma citação literal do livro, numa tradução livre, né? Ortega y Gasset diz: "Há dentro de toda coisa a indicação de uma possível plenitude. Uma alma aberta e nobre sentirá a ambição de aperfeiçoá-la, de auxiliá-la para que alcance essa plenitude. E isso é amor. Amor que busca a perfeição do amado." É muito interessante porque Ortega y Gasset usa, ele exemplifica, né, essa questão do amor pela realidade, falando de algumas pinturas de Rembrandt, nas quais o artista ilumina alguns objetos Objetos simples, objetos quase que desprezíveis do cotidiano, com uma luminosidade que outros pintores usam para pintar as auréolas dos santos. E Ortega y Gasset, então, numa síntese muito feliz, né? Ele diz que é como se essas pinturas de Rembrandt confirmassem o seu próprio pensamento. Porque para ele, a realidade, ela como que está sempre dizendo para nós, santificadas sejam as coisas, todas as coisas, cada mínima parcela da realidade. E ele completa: cada coisa é uma fada que reveste de miséria e vulgaridade os Seus tesouros interiores. É uma virgem que precisa ser amada para tornar-se fecunda. Então, na verdade, é como se todos os aspectos do real estivessem clamando de maneira silenciosa para que nós os compreendêssemos verdadeiramente. E nós só podemos compreendê-los verdadeiramente se nós formos capazes de amá-los. A nossa literatura, ao contrário, ela está repleta de niilismo, de negação da vida, de pessimismo, de desprezo pela realidade, muitas vezes de ódio pelas coisas. Os nossos escritores, eles descrevem a realidade como se ela fosse rígida, seca, sórdida, triste. E eles olham a realidade da mesma forma como Ortega y Gasset falava dos espanhóis do seu tempo. Ele dizia que a sua geração passava pela vida fazendo uma careta azeda para a realidade, para a vida. Como se os seus contemporâneos estivessem desconfiados e fugitivos como cães esfomeados. Essa é a expressão de Ortega. Quer dizer, sem dúvida, a maioria dos escritores contemporâneos nega a realidade e caminha pela vida com os olhos fixos em si próprio. Não consegue olhar além da sua própria condição miserável, né? Da sua própria angústia, da sua própria insatisfação e do seu próprio egoísmo. Ortega y Gasset tem uma expressão muito interessante, não só em relação aos escritores, mas em relação às pessoas que vivem desta maneira. Ele diz com evidente ironia, né? São heróis, combatem sempre por algo distante, mas pisoteiam a cada passo violetas perfumadas. E conclui de maneira magistral: para quem o pequeno não é nada, o grande jamais será grande. Todas as vezes que eu leio esse trecho de Ortega y Gasset, eu me recordo de um pequeno livro de um autor que hoje em dia não é mais praticamente lido como ficcionista, né? Mas apenas como estudioso dos costumes brasileiros, que é o Câmara Cascudo. Esse escritor do Rio Grande do Norte, ele tem um pequeno livro chamado Canto de Muro, no qual ele descreve insetos, aves, né? Alguns animais, inclusive alguns animais peçonhentos, né? Que viviam no quintal de uma, se não me engano, de uma chácara que o pai dele tinha em Natal. E ele descreve essa pequena vida ali, daquele canto de muro, concedendo a esses seres qualidades antropomórficas. Foi a forma que ele encontrou para tornar concreto o seu amor pelo real, pela circunstância em que ele vive. Escrevendo esse pequeno e belo livro, o Câmara Cascudo cumpriu, talvez sem saber, o que Ortega y Gasset nos ensina. Temos de buscar para a nossa circunstância, tal como ela é, precisamente no que ela tem de limitação, de peculiaridade, o lugar acertado na imensa perspectiva do mundo. Pois não estar em conexão com o mundo, com as coisas, é o aniquilamento. E é isso, meus amigos, que grande parte da literatura contemporânea do Brasil e do mundo tem feito. Ela tem se condenado ao aniquilamento. Bom, com este pensamento do Ortega y Gasset, nós terminamos esta nossa primeira aula. Na semana que vem, então, continuamos com outros dois pontos do nosso curso. Agora, vou fazer um pequeno intervalo e aqueles que desejarem, enviem suas perguntas e nós vamos, não prometo responder todas, mas responderei algumas perguntas, algumas dúvidas e podemos então depois conversar mais um pouco. Muito obrigado. Bom, vamos começar a responder as perguntas, então. A primeira pergunta é: sobre textos que vocês poderiam ler após a aula e que mostrariam claramente as deficiências da criação literária moderna. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer melhor do que uma mera indicação de livros ruins, né? Mas vou publicar no site do SEDET, né? E vocês poderão baixar esses textos. Uma ou duas críticas que eu escrevi para o jornal Rascunho, nas quais eu faço análises aprofundadas sobre determinados livros da literatura contemporânea brasileira. E lendo então essas minhas críticas, vocês poderão não só ter exemplos do que é uma ficção mal escrita, né? Mas poderão entender por que ela é mal escrita. Não prometo que eu faça isso amanhã, imediatamente, mas entre o final da aula de hoje e a véspera da próxima quinta-feira, da nossa próxima aula, eu deixo esses dois textos para vocês lerem, para vocês baixarem os arquivos, tá bem? O Ronaldo, né? Ele diz assim: você fala que o escritor precisa ter experiências para contar. Né? Experiências da sua percepção da realidade, e que rever essa sua percepção por um outro prisma é o que o torna um escritor. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso. Isso é um trabalho de profunda análise, sincera, e que busca, além de falar do eu, falar do seu oposto, talvez. É exatamente isso, né? Ronaldo. O bom escritor é exatamente aquele que consegue entender a realidade que é diferente daquela na qual ele próprio vive, e consegue entender também as pessoas que pensam de uma maneira oposta à que ele pensa. Se ele não tiver essa capacidade refinada de observação, de compreender a multiplicidade do real, né, e de aceitar que a realidade é assim, e não mudará. Se ele não tiver essa percepção, ele nunca será um grande escritor. Quer dizer, o que ele passará para os seus leitores é uma visão da realidade que é plana, que é mínima, que é vulgar, que é banal. Então, em primeiro lugar, ele precisa, de fato, viver. É claro, ele não vai, o escritor não vai parar de escrever para viver durante 20, 30, 40 anos e então começar a escrever, né? São dois processos que acontecem ao mesmo tempo, ao longo da sua vida, né? Mas ele precisa ter consciência disso, que se ele não conseguir perceber a complexidade do real, ele jamais será um grande escritor. E, como disse o Ortega y Gasset, quer dizer, não é só entender, né, mas é amar a realidade. Amar as mínimas coisas. É o que o Ortega y Gasset exclama no texto dele, né? Quer dizer, santificai as coisas, né? Santificadas as coisas, todas as coisas, não aquelas, não apenas aquelas que nós gostamos, né? Não apenas aqueles pensamentos que nós aprovamos, que nós consideramos certos, né? Não só aquelas coisas que nos dão prazer, mas toda a realidade. Nós não precisamos necessariamente concordar com tudo, não é isso. Nós precisamos educar a nossa sensibilidade para compreender a complexidade do outro, do real. Leonildo, né? Eu sempre procuro por romances de formação e queria saber se existe algum livro do século XXI digno de entrar nessa categoria. Olha, do século XXI eu realmente não conheço. Pelo menos assim de memória, não tenho lembrança de nenhum romance de formação do século XXI. Né? Há um ensaio sobre o romance de formação de um estudioso contemporâneo, brasileiro, inclusive. Não me lembro agora a referência bibliográfica completa. Mas posso deixar a referência bibliográfica ou no site do SEDET, ou posso passar para vocês na próxima aula. Né? É um texto bom, não concordo integralmente com ele, mas é muito bem escrito. E eu acho que pode ajudar a compreender essa questão do romance de formação. Guilherme, né, ele diz assim: o filósofo Olavo de Carvalho nos diz que a literatura serve de exemplo de experiência, se é que posso dizer assim. Digamos, como extensão daquilo que não se viveu por experiência própria, mas que se vai ter como exemplo, para expandir a imaginação e ter mais cenários de exemplos da vida. O que você acha disso? É por aí? É exatamente por aí. A literatura, ela tem também esta função. Ela nos... O escritor, ao partilhar conosco a sua visão da realidade, ele também nos ensina a olhar para a realidade. E nos oferece cenários diferentes daqueles com os quais nós estamos acostumados a viver. E esses cenários, por sua vez, eles iluminam a nossa própria realidade. Eles lançam uma nova luz sobre os fatos da nossa vida e sobre as coisas em geral. Inclusive, é nesse sentido que uma literatura que nega a sua condição de processo de cognição, né, era uma literatura pobre. Uma literatura que é só jogo verbal, né, que escolhe como sua grande personagem apenas a própria linguagem, que é o que grande parte dos nossos escritores contemporâneos faz, é uma literatura extremamente pobre.